Acontece que, pelo menos, há 2 meses que a extensão de saúde não tem médico. Eu, por acaso, tenho ido agora muitas vezes a DOP por causa dos meus pais, e o meu pai e a minha mãe tiveram problemas de saúde e acompanhei bastante esta situação. E uma das coisas que eu vejo lá, está lá um aviso na porta da extensão de saúde a dizer que está fechado, portanto, falta de médico por tempo indeterminado. Portanto, eu acho que é uma situação anómala, portanto, que aconteceu talvez por falta de algum médico, que não, mas eu acho que os serviços de saúde aqui da Direção de Saúde aqui da Oliveira do Hospital deviam ter isso em consideração e substituir o médico por nesse tempo, porque a alternativa que está lá mesmo no papel é que as pessoas ou se dirigem aqui ao Oliveira do Hospital ou então telefonam para um número que indicam lá. Portanto, é uma situação que não é correta, até porque a Câmara Municipal fez ali um grande investimento.